Bernardino de Matos em Realengo. Essa área, como vocês podem ver aí, ela está isolada, há um cordão de isolamento. Eu sempre fui solitário, sempre pensei diferente. Sempre vi sangue onde só existiam pessoas contentes. Antissocial, por natureza odiava festa. Não saía de casa pra nada, ficava vendo o que não presta. Fascinado pelo mundo do horror, eu me informava. Minha pseudo-depressão, da qual eu me alimentava. Já não aguentava ser motivo de zoação. Na escola era o tormento, só aprendi uma lição. E o ser humano é desprezível e merece a morte. Que há muito tempo a mesma se esqueceu do sentimento nobre. Eu não tive a família pra me dizer o que era certo. Tive que aprender sozinho a trilhar o caminho correto. Mas acho que esse caminho é diferente do que eu sigo. Eu não sei quem é o culpado de eu ter chegado nesse nível. Não tô pedindo a compaixão nem o perdão de ninguém. Eu não sou Marte, muito menos faço parte desse vai e vem de pessoas candidatas a herói. As lembranças do passado me põe de pé, ao mesmo tempo destrói. Doente, porque ninguém me deu remédio. Porque ninguém olhou pra mim quando eu tava naquele maldito tédio. Eis o Vingador, asa negra do céu. Essa é a minha existência, agora sei o meu papel. Não me julgue por cruel, não sabe o que eu passei. Eu sempre bebi o fel, o veneno eu tomei. Um dia eu errei, tenta sempre ser aceito. Agora decretei, farei tudo do meu jeito. Você não sabe o que é aguentar a humilhação de ser visto por todos como uma aberração. Ter bom coração, na real é maldição, que sempre me impediu de partir pra ação. Mas tudo transportou, agora não adianta fazer minha jihad, a minha guerra santa. Tudo tem seu preço, agora eu vou cobrar. Cada maldito devendo, agora vai pagar. Eu ponho meu capuz e meus olhos como brasas. Enquanto eles rastejam, eu abro as minhas asas. Tava saindo de uma sala, ele ia para o terceiro andar. Ia para a escala do terceiro andar. Com isso eu consegui impedir que ele me viu. E ele não chegou, eu impedi ele de chegar ao terceiro andar. Não chegou a atirar, não deu tempo dele. Ele veio com a arma apontada para mim, eu efetuei o disparo, ele caiu, né?